Transmite ao curso localizador. Desça para 2 mil pés e altitude 109. 2000, essa para trás estabilizado, Golfilópolis. Tosca, confirme-se condições de manter essa velocidade até o mais próximo possível da cabeceira. Mantém mais isso, senhor. Tente, mantém. Preciso acreditar do comandante. Chame a rádio feira, frequência. Confirmado, recorte passando 3.500 pés. Controle, Papa Tango Romeu Quebec Hotel. Tango Romeu Quebec Hotel, Deus Axé, número 10, reporte fora da barra. E o 10 Axé, reportar fora da barra, hotel. E aí, bravo, José de Papá, frequência feliz. Oscar para localizador esquerda para 150, reporte estabilizado. 150, reporte estabilizado, para o localizador esquerda para 065, reporte estabilizado. Desça para 2 mil pés e altitude 109. A esquerda 065, 2000, vai reportar estabilizado 3679. Estabilizou o Golfilópolis. Golfilópolis está chamando torre, no 82995. 1895, Golfilópolis. Seu final, prepara para decolar e assim que a pista for liberada. 478. A linha se mantém após o leste. Salvador, passagem 39, 0. 05, o que você faz fora? 01, Romeu, Quebec, hotel, stand-by normal e identifique. Qual pista? Não, não sei, cancela da presença. 17? Afirmo. Chamei o cancelamento. Está presente. Presente, plano de cima de cancelado, 11:06, base para a direita, pistão 17, Golfilópolis. Golfilópolis. Número 99, sala de 15, direito, mesmo 9. 2:09, eu tenho 11:08, boa tarde. Boa tarde. Eco Hotel, não recebo o modo Charlie. Está acionado, uma tempo por 10. Marciano, identificação. Contato radar na decolagem a 58 milhas de norte de Salvador, sur mantendo hoje voo 360 azul 498 controle. Azul 498, contato radar 58 milhas norte de Salvador. em direção ao Interlagos, Céu Azul Leste, número 10. Enquanto 206, sendo identificação dessa via chegada a 1 no nível de voo 050. 4118, voo Utigia, 2235, Utigia. Chame Centro Recife, frequência 128.8, atuando no 35.3. Controle 1278, boa viagem. 1208, boa. 5? Decolagem 5, tá? Número 355, contratora da decolagem, sul da via, saída São João, transição Mótiva, número de voo 360. 360, autoriza presente, Mótiva? Sul da via, né, 355. Número 355, sul da via, cortejo. Afirmativo, subiu via, né, 355. Oscar Rosquilo, contato radar 60 milhas, sudoeste de Salvador, voo na proa de Comédia, repartindo 10 descidas. 3155, chame 106, aproximou 28, aproximou 35, contato 123, aproximou 8. Vou colocar uma sequência, por favor. 128, aproximou 35, 123, aproximou 8. Chamei o controle, frequente 120, décima 8, boa viagem. Bruno 097, copiou a torre. Tempo 097. 120, décima 8, controle. 120, décima 8, controle de Salvador, Bruno 097. Salvador, chamei 3, 1, 4. Chamei 63, 1, 4, autorizado. Autorizado a alinhar e manter o chão zero. Vai ser no zero, vai contato radar, na decolagem, sobre a via da árvore 1, transição elétrica, 2130. Fazer via árvore 1, transição elétrica, 360, boa, na cara. Azul 4206, tráfego 9 horas, 8 milhas, Rumo Oeste, 1000 pés, Robson 44. Seria para o 4206? Firmo, 4206. 9 horas, agora 7.62 de milhas, Rumo Oeste, 1000 pés, Robson 44. Tráfego 3 horas, 7 milhas, rumo Nordeste, passando 4 mil para 2 mil pés, autorizado já ele é sexo, o André 190 da Azul. Paris, progressando até Lagos, 1 no meu pé. Você separou no meu pé e em Vitor de Juliette. Vitor de Juliette, confirmou o Thiago 150? problema é esse. Juliette, tráfego visual também, Robson 44, mantendo no 10, ingressando agora através de Paris para o corredor Interlagos, o porte visual. Agora no 20, décima 8, ou aliás. 208, boa tarde. Juliette. Ana 314, contato radar na decolagem, Supervia saída Momo, transmissão Nuno, grande voo 340. Como Nuno 340, né? 314. Visou, 4206. 4206 azul, chama que eu não noito desse 1900. 345, boa tarde. Boa, seu azul, 4206. Boa tarde, Azul 4206. Boa tarde, Azul 4206, fundo autorizado, pista 90, vento no 40 graus, 129, ajuste 908. 7 do esposo, Azul 4206. Controlado do Pastain de Mar, pouso a terceira, o vento no 30 graus, 129, ajuste 109. para altitude de trabalho. 206, no salão 37, direita, no 21, décimo 9. 29, direita, boa. Boa tarde, autorizado, alinhado, mantém o chão zero. Alinhado, zero, 3145. 3367 da TAM, linhas aéreas decolado aos 42, controle 120, décima 8, obrigado, está com controle da 3367. sendo identificação dessas linhas chegada com o Médio Ano, número 050. No centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Copiado na 367, boa tarde. Tiago Fiosca, autorizado, pista 17930 graus, 129, vento ajuste 108. Os autorizados na 17 com 108 no ajuste, Tiago Fiosca. Estamos de abraço. Mantenha 500 pés sobre o farol da barra. O 45, chame Santo Recife, frequência 98.35, alterno 93.8. 2835, 232, 23145, uma boa. Patango Delta, capital uniforme, confirma o tipo de equipamento, local de decolagem, destino. Traffic. reportados, eles estão na posição agora de uma hora, seria isso? Agora na posição de 11 horas e 10 horas, tá? 3190. O helicóptero no farol da barra 500 pés na posição agora de 1 para 12 horas. Ah, foi ser facial de simetria, agora visual, obrigado. 500 pés na Robson 44. Madeira, agora está visual aqui, obrigado. Bravo Cheta altimetria, mantenha 500 pés. Delta Papai Uniforme, chame Turim Salvador, frequência 98.95. Foi 98.95, Delta Papai Uniforme, obrigado, boa tarde. Turim Salvador, boa tarde, o Papa Tango, Delta Papai Uniforme, está na furada, Rota Sérgio Vigão, com calma. Papa Tango, Delta Papai Uniforme, chame, reposto na vertical da animal, ajuste no 08. Zé Chicada em Má, ajuste em 08, Delta Papai Uniforme. Contato, chame a 1290 para 2010. Dois tráfegos através norte do campo, na sua posição de 11 horas, 2 1 milhas e 10 horas, 2 1 milhas. Papa Alfa 28 Lima e Papa 28 Alfa, número 110, pista auxiliar. Respeito do Papa, vou dar essa direta para 290, W62 1290. Número 2, chame Turim, número 8.95, visual com Delta Papai Uniforme. Afirmo, visual com Delta Papai Uniforme, 1.98.95, 2, Salvador Brás. Beijo. Turim, 1.0, tráfego próximo ao subúrbio ferroviário, posição de 12 horas. Afastado aproximadamente 10 milhas, contando 500 pés, é um Robson 44, sobrevoo o subúrbio ferroviário. Não tem ciência no tráfego, você mesmo neste caso, não é 2 para 0, tá? Sim. Dispara na mente toda a rota fora, a 1.3.000 ou 1.9.2. Sendo boa tarde, 1.99.0, pronto. Azul 699, atrizada, Linhares, decolar 5-0, 1-3-0 graus, 1-2-9. A linha de escola, cabeceira no 0, azul 699. Cliente 0137, não recebo nem o modo Alfa nem o modo Charlie. Mantenha 500 pés. Confirme já na vertical do local de sobrevoo, o subúrbio ferroviário. Cliente, mantenha no máximo 500 pés. Tome o dado. Autorizado pista 197, vento no 30 graus, 129. Autorizado pista 197, Delta Papai Uniforme. Novembro Alfa pista, autorizado 197, chame na vertical da IMA. Tráfego, a sua... Tráfego número 1 é o Delta Papai Uniforme, já com o seu autorizado. Gente, autorizado ao final da 17, novembro Alfa 3. Repete o local de sobrevoo, tamo de alerta. 0.8. 3.08, boa. Mike F, Catano Literal, faz o 6999. Chamou no ótima. 62110, meia 7210. Controle. A Oceaner 6210, estabilizado no LSX, redondo 0. Chame-se, é 18 decimal 95, Oceaner 6210. 295, Oceaner 6210, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, Oceaner 6210. Zero, continue a aproximação, agora que eu já sentei. Está no aguardo da autorização de pouso, Oceaner 6210. Conheço que efetue 360 com curva pela esquerda, é ponte nova, final 97. 320 pela esquerda, é entrar na final da 97, na lembra sul. Sou 360 pela esquerda, reporta e interceptor na final da 17. Volta papai uniforme no sala 09, confirme pátio. Autorizado, repórter, reposte livrando. Boa, favor, filho, cruzamento da ficha auxiliar. 6210, pouso autorizado, pista 90, 140 graus, 129, ajuste 909. Sempre pouso, Chanel 6210. B. 11 horas, 18 milhas, mantendo o vertical do, da ponta do Maitá, Robson 44, 510. Sim, então 869. Coisa Bravo, tráfego vertical da RMAR, entrando no 1500 pés, Papa 18 Alfa, em aproximação do sistema 7. Na aproximação final 97, agora é autorização de pouso. Continua a aproximação, aguardando autorização, 9 para 6. Papa 18 Alfa, mantendo no 1500 pés. Thank you.